Capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei. E eles disseram, sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe, traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos ciros, até de todos consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade, à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi, e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele, vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais, um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás, e também prevalecerás. Sai, e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías, se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais,